um podcast Acorda pra Cuspir. Eu sou o Doom e essa é a edição número 7 do nosso podcast Inútil. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Paladino de Murphy. Ele prefere não se identificar. E aí, cara, beleza? Beleza, e aí? Tava nervoso antes da gravação, cara? O que que tava acontecendo com você? Que, tipo, antes de gravar aqui eu tive um ataque, por isso que eu tive que me dar um tempo. Ok, antes da gente continuar com a nossa programação normal, vamos para alguns recados. Vocês perceberam, algumas coisas mudaram. O blog teve uma mudança generalizada, né? A rádio Inside My Head, que o Pedro tava gravando, agora tá num novo endereço, que essa programação que ele fazia antes no podcast ainda existe, só que tá em outro lugar. Vocês podem entrar lá no link, acho que se eu lembrar eu vou colocar no post, mas é www.radiosonseba.com.br. Tem o link da Rádio São Seba, tem plugins para vocês escutarem direto dos players, Media Player, Real Player, tá? Vocês podem fazer lá o inferno que vocês quiserem. Hoje o Paladino de Murphy vai me ajudar a ler os comentários da última edição do nosso podcast. Podcast número 6, Reforma Ortográfica, que foi uma galhofagem total, né? Você chegou a ouvir? Você ouve o podcast Acorda pra Cuspir? Agora é aquela hora que você responde alguma coisa. Né? Meu Deus, cara. Okay, cara, aqui eu tô lendo aqui, então. Tava lendo. Internet digitada, cara, então é um bagaço. Então, já que você tá lendo, eu vou voltar outra hora, tá bom? Falou, abraço. Não quero atrapalhar a sua leitura. Não, cara, tipo, eu tô lendo comentário aqui, tá ligado? Vamos lá, vamos ver alguns comentários. Aqui é o comentário da Gabriel. Pô, ficou perfeito. Cada vez mais tá ficando melhor esse blog. Perfeito, aguardo mais podcast. Como é de rotina, é só mandar no meu Orkut. O Gabriel, ele sempre comenta nos podcasts. É, gente fina pra caramba ele. Como de rotina, eu vou mandar no seu Orkut. Olha só, comentário que valeu por todos os comentários dessa última edição. O comentário da Raquel. A Raquel, ela disse o seguinte: Pedro e seu bloco pervertido. Aí ela colocou entre parênteses aqui, Jiraya. Deve ser alguma piada entre eles, cara. Eu não conheço a Raquel, mas ela já é nossa fã. Olha o que ela diz: gostei do podcast, vocês têm vozes sexys. Ah. Tá se sentindo, né? Agora você... Ai, eu não, cara, eu não gravei a parada sozinho. O último comentário, você pode ler também? O comentário do Diego. Aí, macacada! É divertido, portanto, é 25 da Colômbia. Me chame quando for gravar. Uma sugestão, chame o Pupo também. Pupo? Pupo, cara. Pouco, mano, beleza. É que eu leio assim, caralho, pouco, velho. Dragon Ball agora. E agora vamos para a nossa programação habitual. E eu sou o Lucas. É o Pedro e o Vitor estão aqui. Pedro, tá me ouvindo? Oi, estou. Vitor, tá me ouvindo? Tô, 4 vezes. Aê, perfeito. É bom, é o eco, é o eco. É a qualidade. E aí, Vitor, vamos gravar um podcast hoje sobre o quê? Ah, não sei. Vamos falar sobre... Ronaldo. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de estar fazendo propaganda do meu programa de rádio online, ao vivo. Você pode ouvir no meu programa, que é o Rock'n'Roll São Seba, pela Rádio São Seba, de segunda a quinta, das 11h30 à meia-noite e meia, e de domingo a partir das 8 da noite. Você pode fazer críticas, pedidos, qualquer coisa que você quiser, pelo nosso MSN, que é rock'n'roll@radiosonseba.br. Não percam. Aí, o programa é bom, eu escutei o último domingo acústico com amplitude volada, foi show de... Eu tô com a gravação aqui. Vou passar pra mim depois, tem aquele negócio pra gente resolver, hein, por favor. Então, vamos falar do podcast gravado aí com amplitude valvular, cara. O acústicão ficou show de bola. Edu falou um pouco do trabalho dele, como que é difícil ser um músico quase que independente com a banda aqui em São Sebastião, porque, pra quem não sabe, amplitude valvular é uma banda que é levada na raça. O pessoal faz um trabalho hiper profissional, não tem muito apoio, mas é muito conhecido no litoral, são músicos de qualidade. Pedro pode falar melhor do que eu, que o Pedro conhece a banda há muito mais tempo. O Pedro é seguidor fiel do grupo, por dentro do trabalho deles, mas eu sei que é um trabalho árduo, porque aqui no litoral o rock não é muito divulgado, né, Pedro? Na verdade, assim, né, o Amplitude é tocando blues, né, rockabilly, assim. O que eu admiro mais no Amplitude Valvulada é que eles tocam realmente o que eles escutam na, tipo, em casa, assim, né. É o som que os caras curtem mesmo, eles estão tocando e não estão sendo músicos hipócritas que só querem ganhar dinheiro. Na real, eles não vivem no Amplitude Valvulada, todos eles vivem, são professores e... O Amplitude Valvulada é mais assim, é um extra que ganha pra eles. E com a rádio, a gente tá divulgando também bastante isso, porque é um programa daqui de São Sebastião que tá sendo ouvido por gente do estado todo e até de fora do estado e tal. Então é bem interessante isso, assim, tem bastante festivais e tal, tem bares de rock surgindo. Então eu acho que a cena tá crescendo bastante. É complicado aqui em São Sebastião, porque quando se fala em evento de rock, o pessoal já olha meio torto, porque o pessoal tem uma imagem do pessoal de roqueiro, tudo um bando de vagabundo, essas coisas, isso complica bastante. E a gente tá provando aí, principalmente vocês com o trabalho que estão fazendo, que o rock é um estilo de vida, não tem nada a ver com a imagem que o pessoal passa, sabe? Só porque nós somos jovens quer dizer que somos irresponsáveis e... Por exemplo, eu tenho visual, tipo, eu já tive visual sujo, hoje eu tenho visual mais rockabilly, assim, que é uma... Quando eu saio de visual na rua, a galera olha estranho por causa do topete levantado e tal, mas ninguém olha com cara feia. Agora você vê tudo rasgado, tudo mal vestido, enchendo na rua, assim, e causando, sabe? Enchendo a cara, quebrando coisa, isso que suja, assim. Porque a galera fala assim, rap é música de bandido. Tem muito rap que é de bandido, mas você vai ter essa imagem enquanto tu tiver bandido que usa o rap pra se propagar através disso, entendeu? Isso é fato. E tanto é que aqui a gente estamos conseguindo ganhar muito espaço com a cena do rock. E com certeza a gente vamos conseguir organizar festivais por ano. E pra quem não sabe, os festivais que são organizados, eles arrecadam alimentos, arrecadam pra ajudar, coisas para ajudar instituições aqui em São Sebastião, que também são carentes, precisam de apoio, os lares vicentinos, as casas dos menores, arrecadam alimentos, arrecadam tudo. Então é um evento cultural, gente, não é um grupo de gente que se une para fazer um som sujo. Por trás disso tem toda a organização. Tanto é que o rock não é um som sujo, é um som, pelo visto, é bem trabalhado, mas não é muito divulgado e também o pessoal não tem muito interesse. Mas a gente vai conseguir conquistar aí bastante espaço, arrecadando alimentos e ajudar o pessoal, que é isso que é o intuito da coisa, né? É se divertir e ajudar. Com certeza, esperamos que nas próximas vezes tenham mais apoio, né? Mas esse ano a gente não está sabendo se esse ano vai ter mais algum evento na cidade. Oi? Alô? Vitor? Eu tô tendo problemas pra ouvir vocês aqui, então vocês podem continuar conversando que eu vou me abster um pouco da conversa pra ver se eu resolvo. Fica meta, mas fica meta ainda não divulgou a data. Bom, pô, com certeza, se algum dos colaboradores do podcast ou do próprio blog estiverem lá, com certeza faremos um podcast especial comentando e com certeza estaremos divulgando isso, porque com certeza o Pedro vai, né, Pedro? Eu vou, né, velho? Eu acho que é importante todo mundo ir, porque a cena tá crescendo e tal, independente do estilo do festival, tem que a metal e o Trollology é mais heavy metal, assim. Eu não curto muito mais, né? Já foi minha fase, mas eu acho que é rock e tem que ser prestigiado. Eu acho que todo mundo tá em todos os lugares. É uma pena que só todo mundo pensa assim. Todo mundo se encontra e se diverte, todo mundo senta, conversa, bebe, ouve um pouco de música. Isso que é o legal, é o encontro, né? É o momento, não o som. Porque com certeza eu já fui em muitos lugares que eu não gostava do som, mas foi só pra acompanhar o pessoal e se divertir, é isso que vale. Cara, assim, a cena, os festivais estão ficando um pouco mais profissionais, assim, né? As primeiras cópias rock que aconteciam alguns anos atrás, 6 anos atrás, eu acompanho, assim, e a evolução dos festivais cresce muito, assim. As bandas que a galera tá trazendo, então com isso vai profissionalizando as bandas daqui também, porque eles vão ter que atingir nível. O Amplifica Rock Fest tá sendo uma iniciativa muito legal, tá? Então agora é assim. Então acho que agora, quando as bandas locais quiserem espaço, vão ter que ralar muito pra conseguir esse espaço. Estão trazendo banda cover pro evento também. Já trouxeram banda cover do Megadeth, banda cover do Malmsteen, várias bandas covers legais, fazem um som de qualidade. Foi Van Halen. Foi Van Halen, então. O pessoal tá trazendo bastante som de qualidade. Tanto é que se fosse pra ser um... Tem que ter uma grandiosidade. Tem que vir alguém que também leve a vida com profissionalismo. Porque, como você disse, o pessoal agora tá se especializando mais, tá profissionalizando. Então agora não é mais barulho, né? Já tá passando pra um lado mais profissional. Então isso que é legal. Porque tem que ter apoio. Tem que ter evento, sim. Porque eu creio que o pessoal faz... A cidade para ter evento sertanejo, a cidade faz puta carnaval e não custa nada, gente. Um dia só a gente dedicar pelo menos pra uma música diferenciada. Velho, eu vou fechar isso aqui que eu tô muito sonho, eu preciso me arrumar pra ir pra faculdade. Beleza, eu também vou me arrumar aqui pra aula. Deixa eu gravando. Victor, para de falar fora do túnel. continuando o assunto música, ouvirão agora os comentários em áudio da galera que prestigiou o segundo True Rock Fest, evento organizado por alguns conhecidos, inclusive meu amigo Rafael Gonçalves, e é ele que começa essa faixa, escutem aí. Rafael, sou da organização do True Rock Festival. A arrecadação de alimento que a gente fez no, na entrada do evento, arrecadamos uma tonelada de alimento. Foi mesmo? Não. É só pra dar uma média. Que temos a pretensão de continuar o ano que vem com a arrecadação de alimento para a doação do, pro Fundo Social para os usuários do Vicentino da cidade. E a arrecadação trazer pessoas de fora, trazer, convidar outros motoclubes e fazer um festival melhor, mano, aqui na cidade. Por um mundo melhor, tu vai falar. Por um mundo melhor. O Woodstock de São Sebastião vai ficar conhecido aqui no litoral e iremos ultrapassar todas as... E que falaram que nosso festival não poderia dar certo. Hoje em dia nós conseguimos provar para essas pessoas e calamos essas pessoas que nós podemos. E se vocês votarem em mim, pro ano que vem estaremos aí. O ano que vem nós estaremos tentando trazer três bandas de São Paulo, grandes, de trash, e viremos voltar mais para as bandas do vale, de fora do município, da região, para trazer outras bandas para não ficar a mesma mesmice. Então, ó, eu andei sabendo aqui pelo Vitão, fonte confiável, que teve pessoas que reclamaram do evento. Eu acho assim, se ficasse sóbrio, ia curtir o evento. Pretensão do ano que vem, deixar o Marcel sóbrio. No contexto geral, como é que foi o evento? Foi bom? Ah, foi tipo... Bom, só poderia ter mais pessoas, mas isso daí o ano que vem a gente resolve. Meu nome é João, tenho 21 anos, estou à procura do par perfeito. É, sobre o tru? Teve bastante coisa, Rafael conseguiu fazer muita coisa legal, trazer muita gente, fazer um evento bacana com pouco dinheiro, quase nenhum. Nenhum! Parabéns, Rafael! Eu cheguei lá junto com os meninos, a gente viu bastante gente, foi bem movimentado, tava lá os roqueiros. Foi no sábado. Ah, mas eles disseram também pra levar 1 quilo de alimento, pensei que era a entrada, mas não era obrigatório. Eu fiquei puto da vida porque eu gastei meu dinheiro, né? Mas tudo bem, ajudando alguém, que mal tem. Pro próximo eu espero mais bandas, assim, mais variedade, Gaijin Sentai, é o bastante só. Galera, meu nome é Joe, sou guitarrista da banda Código de Barra. Bom, pra mim o True Rock foi foda e só tende a melhorar. Tava faltando mesmo um evento desse porte aqui em Sacebá pra dar mais oportunidades pras bandas locais. E é isso aí, um abraço. Ah, então, foi legal a parte que eu lembro. Ah, cara, eu não lembro direito das bandas, cara. Eu lembro de uma de madrugada, só que eu não sei o nome, porque me trancaram naquela salinha de vidro, porque tava frio, e eu não consegui ver direito, mas eram uns 10 que... Eu lembro da Angel Spell, foi a hora que eu tava mais louco, só que eu não lembro das músicas. Eu lembro que eu pulei que nem um retardado e eu não sei nem por que eu fiquei pulando. Aí eu realizei o sonho de muita gente no pro Rock Festival, chamando a... de gorda, umas 15 vezes seguidas. Essa foi a melhor parte do True Rock pra mim, e garanto que um monte de gente que viu também achou essa melhor. Aqui é o Pedrinho falando, e eu achei o evento do caralho, foi muito bom, muitas bandas fodidas, principalmente ó, o Código de Barra, que na minha opinião foi a melhor por motivos óbvios. O gaitista era muito gato, o segundo gaitista era muito gato. Podia ter mais gente, a chuva atrapalhou, mas de resto foi muito bom, parabéns à organização, o evento foi do caralho, e ficamos esperando pro ano que vem a próxima edição. Um abraço a todos. E E com isso finalizamos essa edição do podcast Acorda para Cuspir. Foi uma edição um pouco diferente, um pouquinho menor, mas eu espero que tenha cumprido o objetivo. Para finalizar, vocês ouvirão uma música da banda Igual 90, eu acho que é isso, uma das bandas que participaram do evento True Rock Fest, o segundo True Rock Fest. Espero que gostem e até um dia. Ele é afim dela há uns 6 anos. Tipo, pro cara que tá apaixonado aí esse tempo todo e até hoje não fez nada e continua apaixonado, pra ele falar que a mina nessa época era feia pra caralho, você tem que acreditar, cara. Você vai falar que você não acredita. Você é maluco, cara, eu nem conhecia ela naquela época. O cara é apaixonado 6 anos por ela. O cara falou pra mim que achava ela feia. Não é um fato suficiente pra você acreditar que nessa época ela era feia. Eu duvido que ela fosse tão feia desse jeito, cara. Você tá exagerando. Não tô exagerando, cara. Eu não exagero. Olha ali. Não, não, não. Tudo tem limite. Agora, qual que é o lance do cogumelo mesmo? Hã? O cogumelo que tu falou? Dorgas, Manolo. Já, já, já. Estou aqui com o meu amigo Shiryu e eu queria perguntar pra ele se o podcast ainda existe. Claro que ele existe, amiguinho! Estamos aqui pra continuar com a corda pra cuspir. Que horrível! Odiei demais essa merda. Desliga essa droga aí, cara.